chegar na fé com honra, sentindo o movimento curta. Várias histórias, vários rolês, várias lutas. Enquanto o tempo que gira, vibrando o sentimento, onda sonora arrepia, valorizando o momento. Quando penso na vida, focado no caminho, são anos de trabalho percorrendo o destino. A produção é intensa, seja na madrugada. Curtir, viver, saber, valorizar a estrada. Bem melhor assim, quando eu tô bem tranquilo. Som de coração, vou falar até de quilo. Uma tonelada só pra começar. Ha, vai chegar na hora certa. Se continua assim, vai até o infinito. Levanta a mão aí pra ficar mais bonito. Com certeza é isso, eu sei que vai chegar. Ha, vai chegar na hora certa. Na hora certa, sem relógio. Um segundo, um momento, mudar o mundo. Sempre aprende, o mais puro é futuro. Não nasceu sabendo tudo pra chegar na hora certa. Mais um detalhe, ideia certa, um momento. Ninguém espera, vai, fecha. Uma tonelada de rima, é isso, cria o plano. Que nem desumano, não pode ser desumano. É funk, é groove, é soul, é rap. É nóis. Sou quem sou, é nóis, moleque. É bem melhor assim, quando fica bem à vontade. Não esquece, tá na mente, tem dignidade. Tem coração, mais uma missão. Tá na situação, é preciso de quilo, é aquilo. Saber chegar pra poder sair na calma. É por aí pra evoluir, um som pra alma. É bem melhor assim, quando eu tô bem tranquilo. Som de coração, vou falar até de quilo. Uma tonelada só pra começar. Ha, vai chegar na hora certa. Se continua assim, vai até o infinito. Levanta a mão aí pra ficar mais bonito. Com certeza é isso, eu sei que vai chegar. Ha, vai chegar na hora certa. Você fica ligado, sinais da vida, recados. Vem pra mostrar vários lados, tem que saber interpretá-los. Usá-los pro seu benefício, se quer difícil. Se nasceu pra isso, se for preciso, eu preciso dos vícios. Pra enxergar melhor, pra saber bem discernir. Joio do trigo, um amigo, não é só na hora de curtir. É acrescentar de algum jeito, criar morada no peito. Dá valor pro que se deve, não se muda o que já tá feito. O jogo é pra frente, mente, planos, prazer, cumprir. A hora certa vai chegar, mas não vou sentar pra esperar. Vou trabalhando tranquilo, caminhando sem grilo. Já que esse som é do bom, vou encomendar mais um quilo. É bem melhor assim, quando eu tô bem tranquilo. Som de coração, vou falar até de quilo. Uma tonelada só pra começar. Ha, vai chegar na hora certa. Se continua assim, vai até o infinito. Levanta a mão aí pra ficar mais bonito. Com certeza é isso, eu sei que vai chegar. Ha, vai chegar na hora certa. Na hora certa chega pra definir. Quando menos espera, ela já tá aí. Tem poder pra entender, é o ser, não o ter. Não é brincadeira, tá no esquema, então diz aí. Na hora certa chega pra definir. Quando menos espera, ela já tá aí. Tem poder pra entender, é o ser, não o ter. Não é brincadeira, tá no esquema, então diz aí.